Ascende da Delta, vai disputar, obrigado. Serviço de condições meteorológicas, 600 pés de teto com 4 mil de visibilidade. Foi atualizada. Tá, ok, obrigado. Bruno 924, pronto, cópia. Prossiga, 1924. Bruno 924, autorizada Maceió, nível de voo 350 via Upper Whisk 58. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. 5064 é o transponder, o controle 119 decimal 35. Autorizado Maceió, 350, vendo fora Whisk 58. Decola da 190 com curva à esquerda na Puca, Aracaju. O transponder 5064 e o controle 119 decimal 35, gol 1924. Gol 1924, posicionamento correto, reposte quando pronto para pushback acionamento, posição 03. Ciente 1924. São 219, objeto 6702. Solo Salvador, boa tarde, objeto 6702, livrou a pista. O objeto 6702 prossegue táxi via Alfa, reporte Anza, taxiway Juliette. Ótimo, prossegue Alfa, reportante da Juliette, objeto 6702. São 3834, no portão 04, pronto. Afirma. Autorizado, acionamento e push. 04, portão, reporte táxi. Livro, tá, 3834. Solo Salvador, gol na 333. Formação Delta, autorização Draco São Paulo Condonha. São 333, 360 nível? Pode ser o 380. 380 então será coordenado. Aguarde coordenação. Informação em curso é eco. Atualizada. A saída prevista? Prepara a saída Gole. Estamos operando com 600 pés de teto e 4 mil de visibilidade. É Gole Gonza? Mais um vento. 3173, decolou de Salvador aos 49, chame o controle em 119 decimal 35. 1935, está 3173, boa tarde. Boa. São Salvador, parceiro do 2230, boa tarde. 2230, visual agora. Afirma. Autorizado pouso na pista no zero, vento de 190 graus com 12 nós, chuva leve, pista molhada, 2230. Autoriza pouso na 17 visual para o passarelo 2230? Então, negativo. Prossiga para pouso na 10, passarelo 2230. Ciente, pouso na 0, livre. Passarelo 2230, obrigada. Nossa. 5065, um transponder, o controle 119 decimal 35. É autorizado 380, Upper Zulu 14, decola à direita na, da Airblaze, 5065, 1935. Zulu 394, cotejamento correto, posição 10, reporte quando pronto. Passará. Fala, Gol 366, voltado. Prossiga. Só uma informação aí, o artista do 600 pés de teto nublado, a gente pousou aqui agora por último, não tem 5 minutos. E o teto está no mínimo, está a 200 pés o visual. O Webjet 6702 informa que avistou a 1000 pés. Ah, então já deve ter melhorado, obrigado. O filme não consegui compreender a mensagem do 1333. Pode considerar. Sente. Está 8001, a linha mantém na pista no zero. A linha mantém no zero, 8001. Solo. Gente, 500 pés via linha do lateral, direto. Zero no solo 52, libere a direita e chame o solo, 121 decimal 9. 121 decimal 9, obrigada. 333, pronto, cópia. Prossiga. Juan 333, autorizado, São Paulo Congonhas, nível de voo 380 via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza. 5076, transponder, o controle 119 decimal 35. 380 autorizado, 58, gole Gonza, decolada 10, curva direita, controle 119,35. Código transponder 5076, gole 333. Confirme apenas a aerovia e o nível copiado, não consegui compreender. Aerovia 58. 380, aerovia para o 58. Sente, segundo 333, protegimento correto, pronto, confirmando o portão. Portão 07. 07, sente. Salvador, dois alô, boa tarde, são 3661, informação Bravo para Ilhéus 220. São 3661, 220, Ilhéus, agora de cópia. Volta 3834 para o táxi, seu PB 46. Paulo Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, prossegue táxi via Alfa, mantém a posição da táxi Juliette, aguardando a instrução. Via Alfa, mantém a posição da Juliette, aguardando passarelo 2230. Sultan 3834, prossegue com os dados para o táxi. Sobre 46, nossa alternativa é Teresina, 4 horas e 17. 46 a bordo ou 146? 046. 046, boa, sente. Então, 3834, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, quando pronto, torre, 183, ajuste no 03. Teve táxi Índia, direita Índia, ponto de espera, torre, 3834. Zero, aguardando. 71806, aguarde para ingresso. Aguarda. A 8001, decolou de Salvador ao 54, chame o controle agora, 119, decimal 35. 1935, 8001. É o pushback, acionamento, coordenação, aeronave está saindo do Índia aí, da companhia? Afirmativo. Fazendo que a equipe de solo, após a mesma livrar a Índia, está autorizado. Seu pushback, acionamento no 01. Para ataque, 356, obrigado. Solo, gol na 600, na posição 9, pushback, acionamento. Firmando quem chamou o solo? É o gol 1600. Pushback, acionamento no 9. O número 00, aguarde para o acionamento. Estamos com o vento agora tendendo a mudar para 28. Aguarde que iremos avaliar. Ok. Passarei 2230, autorizado ingresso Juliette, posição remota. Quando lá, atento sinalizador. Juliette, remota. Estarei atento ao sinalizador, passarei 2230, obrigada. Lima Tango, pronto, cópia. Hotel Lima Tango, autorizado Maceió, 500 pés, decolada 17 em coordenação com a torre de controle com proa direta para proa direta buraquinho para ingresso no corredor forte. Aciona 0264, transponde o controle 119 decimal 35. Boa tarde, novamente, estou 3834, aguardando como número 2 na Alfa. Sente, mantenha o ponto de espera, 3834. 3834. Táxi Torre, 183. Salvador, passarei 2230, por gentileza, coordenal 200 para a vitória da conquista. Hotel de Matango, autorizado o acionamento, reporte para o táxi, Hotel de Matango. Certo. Série 2230200, vitória da conquista. Será coordenado, vai de cópia. Guardando, obrigada. Gol no 806, a linha mantém na pista no zero. Mantém, gol 1806, não mantém. 600, é o solo voltando? Sim. Sim, Vicente, o vento tem se mantido de través, 190 com 1-2. Iremos operar com a pista 1-0 mesmo. Está autorizado o estacionamento e push. Atente apenas o passaredo que está estacionado na posição remota à sua cauda. Correndo com a equipe de solo. Atenta ao passaredo e está autorizado no 9. Chamará ataque, são 600. Obrigado. Solo, Fica da Serra, livrou a 10, Clique Back Serra, cruza Alfa, Kilo, Pátio 3. Mantenha a posição no Pátio 3, aguardando instruções. Pátio 3. Ali mantendo no 0 após o gol. Livre decolagem, 1-8-0-6. Ali mantendo a 0, até 3-8-3-4. Correto, o gol 3-8-3-4 ali mantendo no 0. Ali mantendo a 0, até 3-8-3-4. Sua primeira curva à direita, conforme o perfil da carta, na saída da El, transição Leda, após Leda e Léus. 5-0-6-6, o transponde o controle 1-9, decimal 3-5. 1-8-0, autorizado para Liels, decola da 1-0 com a primeira curva à direita. Cumpre o perfil da Dael, transição Leda após Liels. 5-0-6-6, nosso código transponder 1935, opera o controle de Salvador. TAM 3661, tem a informação ECO. TAM 3661, no cotejamento correto, só informando, é o Airbus que se encontra no pátio 3? Afirmativo, senhor. Sente, reposto quando pronto para acionamento e push. Botaremos pronto para push e acionamento, 3661. Para o táxi São 3566 com 135 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. São 3566 autorizado Índia no ponto de espera quando pronto 2, 183. Ajuste 1-0-1-3. Afirmativo, Índia 183, ponto de espera, São 3566. Como é que você aguarda instruções? Temos um bang da Gol que iniciou o push no 09. Hotel de Matango, aguarde para o táxi. TAM 3834, autorizado decolar da pista 0, vento de 190 graus com 12 nós. Vento de decolagem pista 0, TAM 3834. Para o táxi, Guam 600, OPOB 176. Autonomia de 3 horas, alterna Maceió. TAM 3566 está pronto para alinhar e manter? Afirmativo, pronto para alinhar e manter, 3566. Aline mantém 3566, 1-0. Aline mantém 1-0, 3566. Ele 13, o ajuste, dali viu táxi, via Juliette Alfa, 183 no ponto de espera. Gol 1600. Então, autorizado o táxi, chame na interseção para ingresso na cabeceira 17, hotel de Matango. TAM 3834, decolado ao 01, chame o controle, 119, decimal 35. Controle 1935, voo 3834. 200, decolado ao 10, primeira curva à direita, saída Gólia, Val, após direto, vitória da conquista. Aciona 5042, no transponder o controle 1-9, decimal 35. Conquista, decolador 90 da curva direita, saída agora e transição Eval após GTT 5042, outra, roda 119-35, controle, roda 2230. Cancele 2230 negativo, nível autorizado 200, conforme solicitado. Solicita recoordenação. Negativo, 200, obrigada. Sente então, 300-200. Reporte quando for pressionamento e push. Reporte no pressionamento e push, 230, obrigado. Família do céu. Continue a aproximação e aguarde pista livre, gol no 780, TAM 3566, autorizado decolada 1-0, vento de 180 graus com 15 nós. Sente, livre decolagem, TAM 3566. Ah, fora do céu, Otário Matango. Sente, Otário Matango. E continue a ascensão para 500 pés, com proa da praia de Buraquinha, aguarde transferência de comunicações, Hotel Limatando. Hotel Limatando. Felipe Quebec Serra, após a passagem do Bang da Gol Varig, à sua frente, ingressa pátio principal, reposta Taxi Lima. Após a passagem do tráfico Varig na nossa frente, reportará Taxi Lima via pátio principal, Felipe Quebec Serra. Gol no 780, autorizado pouso na pista 1-0, vento de 180 graus com meia dúzia nós. Autorizado pouso na 1-0, gol no 780. TAM 3566, decolou de Salvador aos 04, chame agora o controle em 119 decimal 35, 119.35. TAM 35, TAM 3566. Gol no 600, observando o tráfego na final, está no ponto de espera. O no 600, após o tráfego, a linha mantém na 1-0. Após o tráfego, a linha mantém na 1-0, 600. Hotel Imatango, mantém o litoral de Salvador e chame agora o controle, 119.35, Hotel Imatango. 119.35, Hotel Imatango. Chame aí, Quebec. Vamos lá, Quebec. De forma que a mensagem está muito baixa. Eu entendi, acionar, está livre e aguardando o copo. Livre acionamento, chame aguardando o copo. Solo ao 05, direito no 219. Direito no 219, 780, boa. Whisky Golf e Alfa Tango. Quebec para o cruzamento. Fala Salvador, boa tarde, eu vou no 780, Librano. Quebec já é o livre cruzamento da 1735. Solo Salvador, boa tarde, gol no 780, livrando na Eco. E no 780, Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette pro 4 no 780. O gol no 394, dando 10 pro Chimé Cancelamento. E no 394, confia em portão? Portão 10. Tá livre, seu puxa, me dá. Para o site. Solo gol 1924 no gate 3, pushback e acionamento. No 3, aguarda push. Na sua escuta. Obrigado. Igualmente. Valeu, tchau, tchau. Correio. 3PS589, informo que estou tentando aqui em contato com o centro para pôr essa autorização, só que ainda não consegui, ok? Assim que tiver essa autorização, eu vou pagar a cópia. Sim, estamos lá. T00, decolado ao 08, em controle 1935. Obrigado, uma boa tarde. O 924 coordenando com a equipe de sola após o tráfego da companhia que vai estacionar no portão 4 ali do seu bush. Após o tráfego do 4, está autorizado o gol no 924. Já 50, está autorizado na Centena Vitória, Vila Golf 1077, vai decolar da pista 28, que é a pista 1 a partir de agora, curva esquerda na saída Coral, o controle 119 decimal 8, corrige 19 decimal 35 e aciona 5011. Chame para o táxi. No 394, a pista em uso agora é a 28. Multiplique sua saída para Goleval. Goleval Crate. Goleval Crate. Está pronto para o táxi, 122 a bordo, 4 de autonomia, alternando Campinas. Ponte, vou no 394, prossegue via Juliette, alça até o ponto de esperada 28, a torre 118.3 e o ajuste 1013, confirmando saída agora Goleval, após Goleval direto Crate, com decolagem da 28, curva esquerda. Goleval para Crate, Juliette, alça até o ponto de esperada 18.3. Cadel 50, aguarde o cruzamento. Com o Zulu November, prossiga. O plano do Zulu November, confirme destino e horário. Aguarde coordenação, ok? É com o Zulu November. O cardeal está autorizado cruzamento da 10 e pode seguir até o ponto de espera da 28. O gol no 394 prossegue até o ponto de espera. A saída agora, solicitação do Centro Recife, será Goleval Gonza. Goleval Gonza, obrigado. O cardeal da passagem ao gol devido à performance vai decolar primeiro, será o número 1 gol, ok? Afirmativo, cruza e mantém a delta após o gol e prossegue na alfa. Afirmativo, mantém a delta, aguarda o 1 e prossegue seguindo mesmo. O gol no 924 está com 193 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alternando aqui Salvador, solicita o táxi. O 924, modifique sua saída para Aron, com transição Melim, decolagem da pista 28, com curva à direita. Aron Melim, curva à direita, decolagem da 28, gol no 924. CPS-589, cópia. Pronto, cópia. Autorizado conquista, 160 direto, da colagem da pista 28, curva esquerda, saída Goleval, apoio direto. Controle 119.35, aciona 5075. Autorizado 160 para conquista, decolagem 28, curva esquerda, saída Goleval. Controle 119.35, 5075. Correto, chame pronto para puxa acionamento. O gol no 924 está pronto para o táxi. Afirmativo, está autorizado Índia Alfa até o ponto de espera do 18. A torre 18-3, 1003 ajuste. Índia Alfa, ponto de espera do 28, 18-3, 1-0 no 3, uma boa tarde, no 924. Salvador, passaria do 2230, mostra a equipe da zona de coordena a decolagem da 6%. Estimativo da 17, permanece saindo da gole. O passarudo, informe para o táxi, está livre o seu puxo. Fantástico, o passarão. Para puxa e estacionamento. O tribo vai aguardar o passageiro já foi autorizado aqui, só um instante. Sim. O chama tem acionado na posição, aguardando o puxo e o passageiro. O tribo está livre, chame táxi. O tribo está livre? Está livre, acionamento do tribo, chame acionamento pushback, chame táxi. Acionamento pushback, chama táxi. 5, 5, 5, 5, 5, 4, 8, 9.